espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com mais de 19 anos da divulgação da filosofia espírita. Agora em Piracicaba, na União Rádio Web, exclusivamente. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Como sempre trazemos lições e reflexões do livro O Consolador, um livro escrito pelo espírito Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. E escolhemos hoje a questão número 200, em que se pergunta ao bondoso guia: Emmanuel, onde localizar a origem dos desvios da razão humana? E o bondoso guia, pela psicografia de Chico Xavier, assim escreve: a origem desse desequilíbrio reside na defecção do sacerdócio, nas várias igrejas que se fundaram nas concepções do cristianismo, ocultando a verdade para que prevalecessem os interesses econômicos de seus transviados expositores, as seitas religiosas operaram o desvirtuamento da fé, fixando a sua atividade, por absoluta ausência de colaboração com o raciocínio, no caminho infinito de conquistas da vida. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 30 de setembro, último dia do mês de setembro de 2018, uma linda manhã da primavera brasileira aqui em Piracicaba, um clima super agradável, um sol bonito, e estamos aqui à disposição de vocês. Quaisquer dúvidas, sugestões, nós temos uma página no Facebook que você pode acessar, pode fazer perguntas, questionamentos, sugestões. É a maneira que temos no momento de trocarmos informações acerca dessa maravilhosa doutrina. Hoje estamos aqui mais uma vez com André Sanson, Wilson Garcia, Alain Diniz Souza. E como sempre trazemos também um exercício de reflexão, e assim vamos formando uma atmosfera de pensamentos que nos conduzirão ao estudo do livro Céu e Inferno, que é o livro base, o livro âncora para os nossos debates, conversas, discussões, esclarecimentos. E hoje, mais uma vez, é um livro que eu, sempre que eu posso, eu falo isso, é um livro que precisa ser descoberto pelos espíritas, é o livro Emmanuel, é o quinto livro da coleção de Chico Xavier, psicografado no ano de 1937 pela Federação Espírita Brasileira. E hoje eu trago um item do capítulo 5, em que o Emmanuel, em poucas palavras, ele consegue traduzir pensamentos, reflexões, pontes de entendimento entre a realidade da vida e o que se pensa de cada fato nesta vida. O título chama-se O que significam as reencarnações? E encaixou certinho como exercício de reflexão. E Emmanuel, em dois parágrafos, ele explica o que significam as reencarnações, escrevendo o seguinte: cada encarnação é como se fora um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. A golpes de vontade persistente e firme, o espírito alcança elevados pontos na sua escalada, nos quais não mais estacionará no caminho escabroso, mas sentirá cada vez mais a necessidade de evolução e de experiência que o ajudarão a realizar em si as perfeições divinas. E iniciando esses pensamentos, iniciando alguns raciocínios, observe a frase do Emmanuel: cada encarnação é como se fora um atalho nas estradas de ascensão. Imagine um caminho e a encarnação é um atalho, é uma situação, é uma condição que facilitará você chegar adiante um pouco mais depressa. E de maneira até poética, ele diz que a encarnação é quase um perdão de Deus, porque você tem o esquecimento e o recomeço de uma nova trajetória. Criando toda essa atmosfera de espiritualidade, eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo de Tarso, bom dia, Wilson, bom dia, André, que está aqui hoje junto conosco nessa manhã gostosa de primavera. Bom dia para o nosso amigo Luiz Guimarães, que essa hora está visitando a família dele lá em Santa Catarina. Bom dia para todos que estão nos ouvindo através somente agora das nossas, do nosso aplicativo, né, do nosso sistema que criamos há alguns anos atrás e hoje virou a nossa referência, né? Estamos com 24 ouvintes no momento, de várias cidades e de alguns estados aí do nosso país. Então, que você que está nos ouvindo possa interagir conosco, mandando o seu questionamento, a sua pergunta, a sua reflexão para melhorar o nosso programa, né? Porque lembra que aqui nós temos alguns pontos de vista e o seu é outro ponto de vista. E na soma desses pontos de vista, nós podemos fazer melhor. Eu estava aqui pensando nos dois textos que você trouxe, Geraldo. Como linkar esses dois trechos, né? E eu linkei da seguinte maneira, não sei se foi a sua reflexão, mas eu vou falar da minha. Imagina só onde nós desviamos, né? Em que momento nós desviamos? Com certeza desviamos. E por que das reencarnações? Porque desviamos. Estamos num nível de expiação e provas. Essa é a situação do nosso atual estágio reencarnatório. Expiação e provas. Pelo menos a maior parte dos espíritos aqui encarnados estão nesse nível, expiação e provas. Como eu posso expiar se eu não causei, né? A gente só expia do que causamos. Mas quando nós causamos? Às vezes tem gente que encarnou nessa encarnação e está vivendo uma vida tão equilibrada, né? Aí ele fala assim, mas o que eu estou expiando, né? Expiando justamente os desvios da razão das encarnações passadas. E quantas vezes nós desviamos? Eu estou estudando agora um livro de filosofia da Hannah Arendt. E a Hannah Arendt, ela escreve bastante sobre totalitarismos. E ela, em especial, ela vai num julgamento do Eichmann. Ela tem até um livro sobre isso. E nesse julgamento do Eichmann, o Eichmann foi aquele que coordenou todo o transporte dos judeus para os campos de concentração. E quando ela vai nesse julgamento do Eichmann, o Eichmann, ele está ali, né? Ela vai lá cobrir jornalisticamente esse julgamento. E ela está ali olhando para o Eichmann e ela fica pensando assim, né? Porque ele defende a todo momento, ele ia na missa todo domingo com a família, ele educava os filhos, estava em casa todo dia à noite, cuidava da família, cuidava dos filhos, ia para a igreja, e ele ainda defende no julgamento que ele nunca matou ninguém. Ele estava cumprindo ordens. Ele era um excelente cumpridor de ordens. Ele era elogiado por como ele respondia às ordens dadas pelos superiores. Tanto é que ele foi promovido. Então ela define um conceito, que é um conceito que a coloca filosoficamente na história, que é o conceito do mal banal. O mal que qualquer um de nós pode cometer. E muitas vezes achando que estamos cumprindo o nosso dever. Esse mal banal, ele passa pela nossa razão. Por isso que eu lembrei dele, né? Origens do desvio da razão, que é o primeiro texto que você leu no Consolador. Às vezes, a nossa razão, ela necessariamente passa pelo nosso julgamento. E a nossa capacidade de julgar pode nos colocar de um lado ou de outro da história, e muitas vezes nós desencarnamos estando ciosos que estamos certos. E vamos só compreender isso quando o espírito, o psiquismo imortal no plano espiritual, começar a vislumbrar os movimentos que você fez dentro de um contexto de evolução espiritual. Aí você vai falar assim: meu Deus do céu, e agora? E agora? Como agora que eu corrijo? Né? Aí você vai pedir, pelo amor de Deus, que é a base do segundo texto aí do Emmanuel, que é a bondade divina, está aí a bondade divina, em permitir que eu volte ao planeta, que eu volte à encarnação, para uma nova tentativa de corrigir meus movimentos falsos. Muito bom dia, meu amigo Wilson Garcia. Bom dia, meu amigo Geraldo, Alain Diniz, o André Sanson aqui na técnica. E bom dia a você, companheiro, e a você, companheira, que nos acompanham. É sempre uma grande alegria poder atender ao convite e compartilhar com vocês, para mim, uma grande oportunidade de aprendizado, acima de tudo. Mas, Geraldo, são excelentes os textos, assim como o Alain conseguiu fazer um link muito bom entre os dois textos. E só acrescentando ao comentário do Alain, muito interessante o que ele falou sobre os atenuantes, né? As razões pelas quais a gente decide dessa ou daquela maneira. É muito importante a gente considerar que os atos, é claro, os resultados daquilo que a gente decidiu, é claro que importam, mas do ponto de vista espiritual, vale muito os atenuantes. Então, nem todas as ações, mesmo cujos efeitos sejam danosos, né, vai ter para aquele indivíduo, do ponto de vista espiritual, um comprometimento talvez tão grande quanto a gente imagina que tenha. Isso acontece muito, a gente vê exemplos no caso dos suicidas. O suicídio é sempre um crime punível, é sempre uma falha grave diante das leis naturais ou as leis de Deus. Só que, no entanto, existem os fatores atenuantes, o que levou a pessoa a fazer isso. Outros podem ter sido responsáveis por levar a pessoa até aquela condição. E aí o texto que fala sobre a oportunidade da reencarnação como uma misericórdia. Isso é magnífico, né? Porque nós temos, como o Alain bem colocou, necessidade de expiação, de resgate de antigos comprometimentos que nós não nos lembramos agora, mas que bem sabemos pelos estudos espíritas que trazemos conosco, trazemos impresso no nosso corpo espiritual. Passa a fazer parte da nossa natureza perispiritual. Né? E com isso, com essa natureza um pouco sombria ainda, né? Maculada ainda, nós vamos atraindo situações e experiências para permitir que nós possamos avançar em progresso. Essa seria uma dos objetivos da reencarnação. O segundo seria que nós cumpríssemos a parte que nos cabe dentro do programa de criação divina, porque cada um de nós já tem um certo grau de aquisições, mesmo que acanhado, cada um de nós já aprendemos alguma coisa no decorrer das encarnações. E temos, com isso, a oportunidade em cada encarnação de oferecermos aquilo que já dispomos. Então veja, por isso que na obra espírita nós aprendemos que é tão grave O mais grave, você é punível, né? Tanto você fazer o mal, quanto não fazer o bem. Porque se você tem aquisições a oferecer e não oferece, é tão punível, né, e gera tanto comprometimento quanto. E nesse ponto é muito interessante. E ainda falando do primeiro texto, Geraldo, o autor Emmanuel vai falar sobre as religiões, os desvirtuamentos das religiões. E é até uma coincidência, antes da gente chegar no programa, eu conversava com um amigo André e falava sobre Marx, né, Karl Marx, um dos maiores pensadores, filósofos, sociólogo por consequência. E ele, em determinado momento de sua obra, ele critica as religiões, ele diz que a religião é o ópio do povo. E a gente precisa trazer esse entendimento para o contexto histórico em que ele vivia. A gente não pode pegar essa afirmação dele lá, trazer para a nossa atualidade hoje e falar, ah, Marx é contra as religiões, ele combate... Não, não é isso. É que naquele momento ele observava que as religiões se utilizavam de um poder que tinham, né, de dominar, de manipular o povo, com o objetivo de manter o poder, de controlar o poder na mão de poucos. E isso era muito danoso para a sociedade no entendimento de Marx. E é exatamente o que o texto diz. As religiões, elas têm esse poder. E é isso que a gente tem que cuidar para que não aconteça. Então, acima das religiões é o indivíduo, é a autonomia de cada um para chegar onde o Alan comentou sobre a capacidade de discernir, de decidir adequadamente. Não é porque a minha religião, alguém da minha religião disse alguma coisa que eu devo segui-lo. Eu tenho que pensar sobre o que ele disse e chegar às minhas conclusões sobre aquilo. Muito bem falado. Acho que vocês dois pegaram a essência do que procuramos trazer. E eu gosto de me ater a algumas particularidades dos textos do Emmanuel. E nessa pergunta, onde localizar a origem dos desvios da razão humana, a essência da pergunta é desvio da razão humana. Se você dissecar como cirurgião, dissecar desvio da razão humana, vai sobrar a razão humana. Existe a razão humana e a razão divina. O nosso entendimento dentro da nossa caixa em que estamos situados nos faz ter uma leitura da vida. Mas quando você está além dessa situação, essa percepção se amplia, onde você acrescenta o benefício do sentimento. O problema maior é que o homem raciocina e deixa o sentimento no segundo plano. E aí ele começa a se desvirtuar. Então não é tão simples assim. Ele fala que a origem desse desequilíbrio reside na defecção do sacerdócio. Defecção é distorção, é distanciamento, é o mau uso, é o encaminhar para o lugar equivocado. Então o Emmanuel... Ele coloca essa situação para que a gente reflita no que aconteceu para não repetir os desvios do passado nos desvios do presente. Você quer fazer uma colocação, Ana? Pode fazer. Só me lembrei justamente que a hora que você começou a ler a resposta, eu me ative a essa defecção do sacerdócio, a essas duas palavras. Por quê? Porque dá uma impressão que só o sacerdote... Que comete esse desvio, né? Mas aqui, ele, pelo menos no meu entendimento, ele está falando de uma forma bem abrangente. Então, daquele que comanda. Daquele, né? Que comanda. Que tem, não, e que você tem poder que. Sobre os outros. E você que comanda uma família, você que está inserido numa empresa, você que está. O desvio do sacerdócio aqui é de qualquer pessoa que tenha ação. É moral, é sobre outra pessoa. Então, nós somos sacerdotes nessa visão quando conversamos com alguém. Sim, você está ali ilustrando alguma coisa, né? É, então, assim, não deixa essas palavrinhas colocar assim, ah, então se eu não fui sacerdote, eu estou livre da história. Não. E outra coisa que ele chama atenção, ele fala que esse desvirtuamento do sacerdócio, mais na frente, ele fala, por absoluta ausência de colaboração com o raciocínio. Pensa-se pouco. Aliás, eu tenho comentado assim, você observa no comportamento que as pessoas pensam pouco. Como se fosse uma inércia, parece que o pensamento assim... Está num defuso. É o comportamento da ovelha, né? Da ovelha, que se deixa indo, conduzir. Sabe? para, pensa, reflete, questiona, pergunta, duvida. É só assim que nasce. E nesse, voltando para esse texto aqui do Emmanuel, eu gosto desse ar poético. Eu acho que o ar poético, a poesia das palavras, não é nem tanto a rima, a poesia das palavras nos traz lições. A encarnação é como se fora um atalho. Você fica imaginando uma estrada e um atalho, quer dizer, um caminho que vai fazer você chegar mais rápido. Às vezes mais pedregoso, mais difícil, mais sujeito a intercorrências, mas vai fazer você sair na frente. E ele finaliza, né, no primeiro parágrafo, que a encarnação é quase um perdão de Deus. Olha que poesia, né? Então tudo isso forma o pensamento que começamos o programa Visão Espírita muito bem. E neste momento a gente sempre lembra um objetivo do programa Visão Espírita, que é fazer isso que nós buscamos fazer aqui, que é o estudo, o questionamento. O Alan se posiciona, o André, o Wilson, e às vezes nem sempre há um entendimento. Um pensa de um jeito, um pensa de outro, mas é assim que nós crescemos, olhando, questionando, perguntando. E é por isso que a gente defende que você que está nos ouvindo faça o estudo dos livros básicos de Allan Kardec, vá no seu centro espírita, questione, pergunte, faça grupos de pesquisa e de estudo dessa santa doutrina. Muito bem, meu querido André, vamos colocar a prece na voz da Terezinha Oliveira. Essa linda prece na voz da Terezinha Oliveira, uma querida companheira que já partiu para o outro lado da vida, a gente sempre que ouve, a gente gosta, porque existe um sentimento nessas palavras da Terezinha. Muito bem, meus amigos, estamos aptos agora a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo continuado, aliás, não é continuado, é continuado porque é sempre o livro, mas com capítulos aleatórios do livro Vinha de Luz. Um texto também escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier, na voz de Wilson Garcia. Capítulo 91. Migalha e multidão. O texto inicia com uma citação ao Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 19. Abre aspas. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Fecha aspas. Segue o comentário do benfeitor espiritual Emmanuel. Ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos sobejamente. Observemos, contudo, que para isso toma os discípulos por intermediários. O ensinamento do Mestre nesse passo do Evangelho é altamente simbólico. Quem identifica a aluvião de males criados por nós mesmos, pelos desvios da vontade, na sucessão de nossas existências sobre a Terra, custa crer na migalha de bem que possuímos em nós próprios. Aqui corrói a enfermidade, além surge o fracasso. Acolá manifestam-se expressões múltiplas do crime. Como atender às necessidades complexas? Muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação. De vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. A massa de nossas imperfeições ainda é inaquilatável. Em toda parte há moléstias, deficiências, ruínas. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas no bem. Nossas migalhas de boa vontade, na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males do mundo. É, meus queridos, veja só, interessante, ô Geraldo, você conseguiu fazer um link, pelo menos a minha percepção pegou esse fio aí. Vamos ver se nós estamos alinhados. Quando a gente pega assim, ó, as origens do nosso desvio, né? E daí em seguida, o que significam as reencarnações. E quando a gente pega junto agora migalha e multidão, na minha leitura, se eu tiver errado, você me corrija depois, Geraldo. Na minha leitura, ele está falando assim, ó, mas tenha fé nas suas migalhas, tenha fé nos pequenos movimentos corretos do seu coração. Os movimentos falsos ainda são constantes e naturais no nosso nível evolutivo, mas estas migalhas vão ser a base que vai estruturar um novo ser. Através de pequenos movimentos, por exemplo, eu lembrei aqui de André Luiz, quando ele chega no nosso lar, ele estava desalentado, porque ele ainda nesse momento estava julgando que a mãe dele tinha deixado ele num brawl por anos. Ele estava assim, por que que eu passei por tudo isso? E ele não conhecia ninguém ali naquele lugar, ele estava assim totalmente desalentado, e de repente ele vê uma senhora, né? E essa senhora estava, hora que o viu, reconheceu: Doutor André! Né? E aí ele chega perto dela, até meio assustada, porque ele não a reconheceu. E ela era esposa de um paciente dele, que ele era médico na encarnação, que ele cuidou gratuitamente, que ele fez todo um esforço para com... Ele até não gostava muito de atender. Ele não gostava de atender muito o marido, a mas... A secretária criava uma situação para ele sair, mas ele atendia. E aquela senhora orava por ele diariamente, agradecendo o trabalho dele. Um movimento que ele nos... talvez não tenha nem um segundo, porque é o único que ele conta para nós, no nosso lar, de alguém que orava por ele. Pois é, né? Nem a família. Nem a família, só a mãe ainda, que já estava desencarnada. Então, assim, ele não deve ter levantado mais, porque não deve ter. Mas esse movimento, essa migalha, vamos chamar assim, de uma vida inteira, essa migalha ancora uma transformação no coração dele, ancora uma mudança de atitude nele, aonde ele começa a perceber que a caridade, que é o amor colocado em movimento, ela atinge muito longe na evolução de um psiquismo imortal. Nós estamos aqui exatamente comentando de quanto que a gente precisa ainda evoluir, porque talvez o conhecimento, as leituras que a gente faz, a gente percebe que quanto a gente não sabe, né? E quanto que a gente gostaria de evoluir e mudar. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos abrir mão de reconhecer as migalhas que nós já evoluímos, os vários corações que nós já consolamos, os vários afetos da nossa alma que a gente envolve as pessoas, os pequenos movimentos, até o nome do Emmanuel é migalhas, os pequenos movimentos que vão transformando essa nossa vida e a vida do nosso próximo. Não é, Wilson? Olha, realmente, Alan, você percebeu aí o link, né, que o Geraldo aí conseguiu colocar em todos os textos. Eu até tinha comentado isso já lá atrás, no meu primeiro comentário, que é um dos objetivos da encarnação. Um dos objetivos da encarnação é você, um deles expiar e o outro fazer o que se pode fazer. Mas aí a gente olha e fala, poxa, mas eu tenho tão pouco para dar. Eu tenho tão pouco. O que eu poderia fazer pelas pessoas? Você deu um bom exemplo, que é o exemplo da senhora aqui pedindo ali por André Luiz e o quanto significou para ele. Né? Mas aqui eu quero trazer um outro exemplo. O passe na casa espírita. O passe é uma movimentação da pessoa, do indivíduo que quer colaborar com o outro, é um ato de caridade. Ele vai, a pessoa tem que conhecer o espiritismo já, alguma coisa, ter um curso básico, pelo menos, é conhecer a base espírita. Ele vai fazer um curso para aprender a aplicar o passe, os métodos, e qualquer pessoa pode ir lá e aplicar o passe. Ah, mas eu não preciso ser um médium de cura, estender minha mão, curar a pessoa, transformar. Não, não precisa. Né? Qualquer um de nós pode fazer isso. Aí ele vai lá, estende as mãos, faz uma prece e pede para aquele irmão. Mas ele tem muito pouco para oferecer. Ele tem muito pouco para oferecer, ele acha que ele tem muito pouco, mas não é o que ele está oferecendo que vai ser aplicado na pessoa. Né? Vai acontecer o que Emmanuel explica aqui, né? O milagre da multiplicação. Ele oferece um pouquinho que ele tem, mas os espíritos, os técnicos que trabalham ali, vão pegar aquele pouquinho que ele tem para oferecer pela boa vontade e vão multiplicar por 500, por 1000. E aí aquilo sim vai fazer a diferença. O que precisa é do nosso movimento no sentido do bem. Só isso, de exercermos o poder de decisão, de decidir, é sairmos de nossas casas, né? A gente toma o nosso banho, pega o nosso carro, ou vai, pega o ônibus para ir para a casa espírita, tendo no coração o desejo de ajudar alguém que você não conhece, que você não sabe o que ele está passando. É só isso que precisa, é dessa migalha que a gente tem que dispor. Muito feliz o seu comentário, Wilson, do Alan também. Eu acho que, graças a Deus, eu acho que estamos começando a entender a doutrina espírita. E eu me valho aqui de algumas palavras do Emmanuel, e que eu também tenho por hábito, sempre que eu posso, falar que, por vezes, as nossas referências são equivocadas. Nós partimos de pressupostos equivocados. A gente tenta entender o universo daqui para lá. Sempre devemos entender que a reencarnação é um atalho, não é o caminho principal. Esse foi o link que eu procurei trazer. O atalho é o atalho, e do atalho você não consegue enxergar a estrada principal. Ou você vê muito pouco, ou você vê muito mal, porque tem muito mato do lado e você não enxerga a grandeza da estrada. Então essa percepção, as nossas condições de entendimento são prejudicadas por essa situação. Isso é o primeiro pensamento. Agora, eu gostaria de dividir com você que está nos ouvindo a seguinte reflexão do Emmanuel, que eu imagino que ele tenha querido dizer. E aqui eu relembro de uma história em que o Alan nos trouxe tempos atrás, em que uma mamãe chegava ao Chico, um profundo sofrimento pela morte do acidente de carro do seu filho, chorando. E viu o Chico, se emocionou mais ainda, chorou, chorou, chorou. E o Chico vendo a mãe, chorou junto com ela, abraçado por um tempo, e ela foi embora e disse que ela nunca se sentiu tão confortada. E eu pego esse exemplo do Chico e trago aqui para o Migalha e Multidão. Meu querido irmão que está ouvindo, olha o que o Emmanuel diz: mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos. Agora eu volto. A gente não pode tomar como referência o atalho, porque a bondade dele alimentou. Mas alimentou que alimento? É o pão, é o arroz, o feijão? Às vezes não. Às vezes a própria energia, a bondade dele acalmava, equilibrava aquele que o ouvia, e essa necessidade física fica secundária. Esse foi o pensamento que teve. Mais adiante, observemos contudo que para isso toma os discípulos como intermediários. Quer dizer, a misericórdia dele era tanta, eu não vou fazer sozinho, que esses meus discípulos também participem desse momento. Vocês vão lá, peguem 2 pães e 3 peixes, ou o contrário, vai lá e alimente a multidão. E eles foram e alimentaram, quer dizer, sem que percebesse, foram utilizados por Jesus para trazer o consolo por aquelas pessoas. Eles ajudaram sem saber que estavam ajudando. Olha a misericórdia divina de Jesus. E em terceiro, o ensinamento do mestre, nesse passo do evangelho, é altamente simbólico. Então não é físico, é simbólico. Emmanuel é um autor que precisa ser conhecido. No meu entender, é um escritor de altíssimo nível. Que a gente possa criar esses links e começar a entender que nem tudo é daqui para lá, mas de lá para cá. E a sua colocação é muito interessante, Geraldo, quando você fala da utilização dos discípulos. Foi por meio deles que Jesus operou. Não foi diretamente, foi indiretamente. Foram os discípulos que apresentaram: olha aqui, Senhor, a gente só tem essa migalha aqui, ó. É só isso que a gente tem. Aí Jesus abençoou aquela migalha e alimentou multidões. É o intermediário. Somos nós, a gente se apresenta para Jesus: olha aqui, Jesus, eu sou, é só essa migalha mesmo que eu tenho, não tem mais, é o que tem, né? Mas eu entrego essa migalha na tua mão, o que pode ser feito com isso? Aí é covardia. Porque olha como que é a frase, eu ia comentar exatamente o que você comentou, isso. A sintonia tá boa aqui, ó. A frase é assim, ó: entretanto, seu servidor fiel. Quer dizer, se há a intenção verdadeira, caminha para ele, para o Senhor, para, no caso aí, para Jesus, a migalha de suas luzes, por isso que a gente não pode subestimar a sua tarefa. Você não pode subestimar o que está fazendo, por menor que seja. A migalha de suas luzes é imediatamente, olha só, essa aqui eu ia comentar exatamente o que você falou, isso. É imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação, de vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, quer dizer, não é uma oferta com segundas intenções, é do meu coração, por menor que ela seja, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. Então, eu vou comentar para vocês, assim, vou estender um pouco esse assunto para mim tá vindo espontaneamente. Tá vindo de encontro a uma reflexão que eu estava nessa semana. Eu tenho visto aí, e eu não vou falar aqui de política, eu só vou fazer um comentário, porque nosso programa não tem essa intenção. Mas eu tenho visto as mídias, e de todos os tipos, as pessoas polarizando a discussão política em falas de ódio e de ataques, né? Uns de um lado, uns de outro. Agora, não é esse o cenário de uma democracia, o cenário... Não deveria ser. Não deveria ser o cenário de uma democracia. Esse cenário parece mais o cenário de um totalitarismo, que é um assunto que eu venho estudando. Por quê? Porque você polariza e coloca uns do lado do poder e outros contra o poder e eu faço qualquer coisa contra você se você não estiver do meu lado. Isso aí é mais ou menos o cenário que começa o fascismo, o nazismo depois e outros totalitarismos. Então nós estamos num momento delicado do nosso país, e esse momento delicado desse discurso de ódio, não é um discurso de plataformas, que seria a democracia. Não é eu falar assim, olha, eu gostaria de fazer tal coisa, ah, eu já gostaria de fazer tal coisa, eu faria isso por conta disso, ah, eu já faria isso por conta... Esse é o debate democrático saudável. Ambos os concorrentes, todos eles, pensando no bem comum, né? Porque, afinal de contas, a democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Mas aí o que a gente percebe hoje é um governo para si, ou para uma minoria, ou para uma classe, ou para um grupo fechado. Então nós temos que tomar muito cuidado nessas polarizações. E eu tava meio desalentado essa semana, né, com esses comentários. Porque aonde você vai, tá nesse nível a coisa. Aliás, o que vamos entrar hoje no Céu e Inferno é sobre a crítica malévola. Opa, então tá, a sintonia do que eu tô comentando não tá tão ruim assim. Porque eu estou falando o que eu estou falando aqui com o maior cuidado, que eu estou pensando nas palavras. Porque você antecipou. Eu não estou querendo ferir ninguém, gente. Pelo amor de Deus, eu estou querendo construir o bem. Tá? Então, se alguém está me ouvindo e está se sentindo ofendido, não é minha intenção, por favor. A minha intenção é nos trazer a esse comentário de Emmanuel, que eu realmente sou apaixonado pelos comentários do Emmanuel, e também eu sou pelos da Joana de Ângeles. São dois espíritos que nós temos nós temos que agradecer a Deus a existência desses dois seres que trouxeram tanta luz para nós aqui. E eu estava desanimado essa semana, falei, mas meu Deus do céu, para onde nós estamos caminhando nesse país? Eu estava sozinho pensando desse jeito, e dá um certo cansaço da nossa vida, que a gente faz, e você fala assim, será que eu estou certo, será que eu estou errado? Esse pensamento, ele passou na minha cabeça vários momentos dessa semana. Eu estava assim, meio... Agora, hoje, esse texto, Geraldo, era o remédio que você precisava. Era o remédio que eu precisava. Ele veio homeopático, em gotas. Em gotas. E para não falar em migalhas, ele veio em gotas. E essa gota mostrou que eu vou continuar brigando pelas minhas migalhas. Se elas vão dar certo ou não vão dar, meu coração vai estar em paz. A reflexão é o caminho. Muito bem, meus amigos. Como já dissemos, estamos na União Rádio Web aqui de Piracicaba. E a gente lembra que você pode ouvir o programa não só pelo computador, mas também pelo aplicativo da União Rádio Web em seu celular, aquele do ícone azul. É a primeira rádio espírita da nossa região, 24 horas no ar, divulgando uma programação de alto nível. A União Rádio Web reproduz na íntegra, ao longo da semana, o programa radiofônico Visão Espírita, de todos os domingos, transmitido aqui pela União Rádio Web, agora de Piracicaba. Muito bem, estamos preparados para começar o segundo e o principal bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da obra de Allan Kardec. E estamos, já faz vários meses, com o estudo do livro O Céu e o Inferno, que veio a público no ano de 1865, na cidade de Paris, na França. Vamos colocar uma música para preparar esse ambiente ou já vamos entrar no comentário? Não, pode ser. O nosso técnico, ávido pela música. É que eu tinha pensado na música depois do programa do Céu e Inferno, mas tudo bem, pode ser agora. Não, vamos colocar a música depois, então. Depois, que eu sempre coloco depois do Céu e Inferno. Mas já que nós temos essa parada, eu vou comentar. Estamos agora com 42 ouvintes. E as cidades, né? As cidades, vamos falar isso? Vamos. Olha só. Dois está fora do estado de São Paulo, daí nós não temos a cidade. Até se você quiser se manifestar pelo Face, a gente agradeceria para saber. Agora, temos 10 de Piracicaba, 4 de Limeira, 1 de Elias Fausto, 1 de Araçatuba, lá longe, ó. 5 de São Paulo, capital, 3 de Americana, 1 de Tamboré, São Paulo, 1 de Indaiatuba, 4 de Campinas, 1 de Tatuí, 1 de Hortolândia, 4 de Santa Bárbara, 2 de Mogi, 1 de São Pedro, 1 de Iracemápolis, e 2 não foram encontrados acho que o mapeador aqui não conseguiu localizar precisamente. Mas são 42 amigos junto conosco então, nessas excelente. Ondas do pensamento. Muito... Vamos ao estudo, meu querido Geraldo. Então, estamos no livro Céu e Inferno, capítulo 10, Intervenção dos Demônios nas Modernas Manifestações. É sempre bom, quando vamos reiniciar esse estudo, lembrar que esse livro foi feito em 1860 e pouco, onde, na época, a religião dominante estabelecia conceitos, imposições, e essa era a crença, esse era o entendimento daquela sociedade que via na igreja que dominava o pai que conduzia todos os seus sentimentos e as suas fés. E quando surgiu a doutrina espírita, toda a movimentação espírita / mediúnica foi tida como obra do demônio. E aí começou-se a surgir críticas infundadas de vários segmentos, influenciados pelo poder dominante, qualificando e classificando as manifestações mediúnicas naturais como manifestações de uma energia ruim. Então, dentro dessa pequena introdução, o Kardec continua e eu passo a fazer pequenas leituras e passo a palavra ao Wilson, Alan Wilson, para que a gente dê continuidade. Então, estamos no momento em que está surgindo várias críticas ao movimento espírita, ao movimento mediúnico, e estamos aqui no item 10 desse capítulo 10, em que o Kardec escreve: a crítica malévola apraz-se em representar as comunicações espíritas revestidas das práticas ridículas e supersticiosas da magia e da nigromancia. Entretanto, se os que falam do espiritismo sem conhecê-lo procurassem estudá-lo, poupariam trabalhos de imaginação e alegações que só servem para demonstrar a sua ignorância e a sua má vontade. Então, Alan, você fala, depois o Wilson faz o comentário, depois eu inverto. É, você percebe assim que Kardec, ele está fazendo uma reflexão aonde ele nos convida a estar abrindo a nossa mente, né? Ele fala assim, Deus, não fica preso num ponto de vista só, sim, né? E um ponto de vista, eu gosto de sempre brincar com essa frase, é a vista de um ponto só, né? Então, veja os outros pontos para compor uma paisagem. Vá ver, vá analisar, né? São tantas reflexões necessárias para a gente chegar nesse modelo aí, né? Então, eu acho que podemos ir para frente, Geraldo. Depois a gente... Não sei se o Wilson tem alguma coisa para falar. Não, na verdade, só acrescentando que o que o Alan falou. O Alan é que é um estudioso da área da filosofia, né? E ele sabe muito bem, muito melhor do que eu sobre isso, da importância da crítica. A filosofia é, em essência, né, a mãe de todas as ciências, e que, na verdade, nada mais é do que uma postura crítica, né, uma postura de rever aquilo que é tomado como natural, como senso comum, só que baseado numa observação profunda. Não, você precisa pensar sobre aquilo, se entregar àquilo, antes de poder emitir uma opinião ou fazer uma crítica. O que o Kardec fala é exatamente isso, né? Que para você criticar o Espiritismo, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecê-lo, né? Ler, entender as suas propostas, né? Muitas pessoas dizem erroneamente, o Espiritismo não é cristão. Mas será que não é mesmo? Será que você entende por que você está dizendo que não é cristão, né, o Espiritismo? Então é... Perfeito, raciocínio perfeito mesmo. E aí que eu coloquei nesse primeiro parágrafo, que a essência, né, a palavra-chave desse parágrafo são as comunicações espíritas. E o Kardec coloca que a crítica malévola, que é aquela crítica que se faz por ignorância ou por má vontade, sem ter estudado. O Wilson falou muito bem, né? Então, para você emitir qualquer opinião, você precisa saber do que está falando. Aí adiante, Wilson, o Kardec coloca assim: para conhecimento das pessoas estranhas à ciência. Então ele vê o Espiritismo como ciência. Se vocês são estranhos à ciência, então, para vocês que estão criticando, diremos que não há horas mais propícias umas que outras, como não há dias nem lugares para comunicar com os Espíritos. Diremos mais, que não há fórmulas, nem palavras sacramentais ou cabalísticas para evocá-los. Não há necessidade alguma de preparo ou iniciação. Que é nulo o emprego de qualquer sinais ou objetos materiais para atraí-los ou repeli-los, bastando para tanto o pensamento. Então eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre isso, Wilson. Interessante, Kardec, quando coloca como ciência. Existe muita crítica sobre isso também, né? As pessoas dizem, não, o espiritismo não é uma ciência porque ele não faz uso do método científico. Mas vem cá, como assim? A sociologia é uma ciência e ela também não está enquadrada no método científico. Observação experimental. Exatamente, porque muitas coisas não se repetem. Quando você, no espiritismo, lida com inteligências, né? Os espíritos são inteligências, você não pode repetir tudo de forma mecânica. Mas é um entendimento contextual, assim como a sociologia. Interessante, o Livro dos Espíritos foi escrito em 1857, o ano que desencarna Augusto Conte, que foi um dos primeiros sociólogos, né, considerados sociólogos, e que propôs o positivismo, que é a visão, aplicar a visão científica na observação da sociedade. E o que Kardec faz, mesmo talvez sem saber, não posso dizer que Kardec foi positivista, não, mas ele faz exatamente isso, ele aplica um método científico de observação, de reprodução, né, de concordância, na observação dos fenômenos mediúnicos. A diferença da sociologia é que a sociologia aplica na observação da sociedade, o espiritismo na observação da comunicação com os espíritos. Alan. Meus queridos, eu acho que a gente pode ir para frente nesse texto aí, Geraldo. Eu tô achando assim que dá para a gente avançar, para a gente não ficar falando do mesmo, né? Assim, você fica falando mesmo. Eu destaquei uma coisa interessante, que eu considero interessante, porque o Kardec fala que para evocar o espírito, não precisa de gesto. Eu coloquei assim, a evocação ou a comunicação dos espíritos, evocação, basta para atraí-los ou repeli-los o pensamento. Então, é exatamente sobre isso, Alan, que eu gostaria que você falasse sobre qual a influência do pensamento? Porque as pessoas ficam imaginando o médium recebendo o espírito de maneira toda estereotipada. E o Kardec, ele faz uma descrição aqui para não ficar maçante. Ele fala assim, os médiums recebem deles, dos espíritos, as comunicações sem sair do seu estado normal. Tão simples e naturalmente como se tais comunicações fossem ditadas por uma pessoa vivente. Então prestem atenção, a mediunidade bem exercida, com amor, com responsabilidade, não precisa de estereótipos, é apenas a evocação pelo pensamento. Eu gostaria que o Alan se manifestasse sobre isso. Na terça-feira a gente estava no estudo do COEM, lá a gente estava coordenando esse estudo e justamente era o assunto da terça-feira. O que acontece? Muitas vezes a gente, quando começa a estudar mediunidade, a gente imagina que precisa de todo um lugar, de toda uma equipe, um grupo, um sei o quê, um dia, um local, uma coisa especial. Uma toalha branca. Uma toalha branca, sei lá o quê, que você puser na cabeça aí, para que a mediunidade aconteça. E a mediunidade acontece conosco a todo momento. Porque a mediunidade nada mais é... Desculpem. Nada mais é do que dois espíritos entrando em sintonia. Dois espíritos que podem estar ambos encarnados, ambos desencarnados, um encarnado, o outro desencarnado, não importa a ordem. Dois espíritos se comunicam. Por exemplo, estamos aqui fazendo um programa em quatro pessoas nesse estúdio e eu posso afirmar que estamos num processo mediúnico. Sim. Por quê? Porque os nossos comentários estão em sintonia, estamos bebendo da mesma fonte, estamos vibrando na mesma sintonia. Tanto é que a gente sai do programa extremamente feliz de estar no programa. Eu acho que talvez quem mais ganha no programa somos nós, né? Sem nenhuma deferência é você que nos ouve, mas é que a gente tá junto, é tão saudável, eu me sinto tão feliz de estar aqui. Por quê? Porque nessa troca de energia mediúnica, que eu considero de primeiro nível aqui, ela nos dá uma sensação Né? A gente aumenta em nosso potencial. O nosso potencial é aumentado. Agora, nós também podemos sentir um mal-estar com a mediunidade quando nós vamos lá num boteco. O boteco está ali, todo mundo com outros interesses, não o interesse mais nobre. Então, você sente um mal-estar, você sai de lá e fala assim, nossa, estou cansado, o que eu estou sentindo? E, por exemplo, eu estava comentando com eles aqui no começo, que eu estou fazendo bastante coisa e eu estou me sentindo cansado. Mas eu estou cansado também porque a psicosfera ambiente nacional... Não são das mais saudáveis. Ela está num momento muito crítico. Então, aonde a gente vai, a gente está bebendo de uma energia mediúnica do ambiente, a sensibilidade nossa, ela é medida dessa forma, e consome energia na gente. Né? Aonde a gente vai, a gente encontra com as pessoas estão todas revoltadas, incomodadas, desgastante. Esses encontros, eles estão desgastantes. Então a gente trabalha mediunicamente nessa hora. Então essa sensibilidade que ele chama aí não é só do local mediúnico, nós fazemos mediunidade o dia inteiro. Espontaneamente, a todo mundo. Espontaneamente. Então a gente precisa se conhecer, entender o que é sentimento meu, o que não é meu, para poder, nessa hora que você não se sente tão bem, pensar, eu não estou bem? Ou eu estou sendo afetado, permitindo ser afetado pelo ambiente. Né? Ou as duas coisas, pode ser também. Mas é bom que a gente entenda para a gente não falar, estou ficando louco. Né? Agora, dando sequência aqui, ele fala um assunto que é complexo, mas eu queria chegar nesse no parágrafo seguinte. Mas aqui ele fala, o futuro é vedado ao homem por princípio. E só em casos raríssimos e excepcionais é que Deus faculta a sua revelação. Isso já é um assunto bastante debatido, que às vezes você vê pessoas que vão buscar essas sensitivas para saber se vão casar, se não vai casar, se o namorado é aquele que devia ser. São coisas tão secundárias e tão pequenas. E essas coisas do futuro, como ele mesmo diz aqui, é vedada ao homem por princípio. E essas revelações, quando acontecem em situações excepcionais, acontecem com o objetivo de um benefício coletivo. Mas o que eu queria chegar nesse tópico, eu peço ao Wilson e ao Alan prestarem atenção em duas palavras que eu vou citar, que eu vou ler, é guiar e inspirar. Qual a diferença que o Kardec quis dar destaque entre o guiar e inspirar? Então eu vou ler o parágrafo rapidamente, o Wilson fala, Alan fala, que ele está falando sobre as grandes descobertas científicas. O gênio que vem e faz uma grande descoberta, e aí vocês prestem atenção no guiar e inspirar. Kardec escrevendo: os espíritos não podem guiar descobertas nem investigações científicas. A ciência é obra do gênio e só deve ser adquirida pelo trabalho, mas pois é por este que o homem progride. Que mérito teríamos nós se para tudo saber apenas bastasse interrogar os espíritos? Por esse preço, todo imbecil poderia tornar-se sábio. O mesmo se dá relativamente aos inventos e descobertas da indústria. Chegado que seja o tempo de uma descoberta, o homem capaz de levá-la a bom termo e inspiram-lhe boas ideias necessárias, isto é, de molde a não lhe tirar o respectivo mérito que está na elaboração e execução das suas ideias. Wilson, qual a diferença de guiar e inspirar? Novamente, eu fiz uma citação já aqui em outro programa, mas eu vou citar o que Jean Piaget apresenta como a terceira fase do desenvolvimento intelectual humano, que é a autonomia. Então, primeiro, ele fala da anomia, quando a gente não reconhece nenhuma lei externa. Depois, a heteronomia, quando a gente começa a obedecer, mas por conta de obter alguma vantagem com isso. E a terceira, que seria a autonomia, em que a gente decide por discernimento, com a razão mesmo, a gente avalia as possibilidades, as consequências. Só que para decidir com autonomia, o que é imprescindível? Para poder decidir, então, com discernimento, eu preciso ter conhecimento, né? Eu preciso conhecer aquilo para poder decidir adequadamente. Então, o que o texto diz é que o homem, ele tem que trabalhar, ele tem que estudar, ele tem que adquirir conhecimento com base na ciência, com base na observação. A partir deste momento, ele pode ser inspirado para que dentro deste conhecimento ele possa analisar com mais clareza as consequências e alcançar o objetivo que vai promover o progresso. Então, veja que não foi tirado a autonomia do homem da decisão, que é o objetivo. A gente vem para a Terra para aprender a crescer, para estudar e para ganhar autonomia. Não faria sentido se eles revelassem as coisas para a gente. Eu quero até aproveitar, fazer um pequeno adendo do começo do seu comentário sobre as pessoas que vão procurar esses médiuns que supostamente veem o futuro. É até uma brincadeira que eu acho muito engraçado. O nosso amigo André, que trabalha com TI, ele vai entender o que eu estou dizendo, né? Pense assim, quando nós vamos reencarnar, existe um planejamento reencarnatório que traz uma base, são diretrizes, né, a grosso modo do que a gente vai viver e experimentar. É só esse registro diz respeito a possibilidades de experiências nossas. Existe esse registro. Deve estar armazenado em algum banco de dados lá, não é, André? Deve estar num banco de dados. Então, o que acontece? O que esse médium é? Um hacker? Ele vai hackear o banco de dados divino para acessar essa informação? Interessante, né? Então, é muito complicado a gente acreditar que isso seja feito assim, né? Se a gente trabalha com tanta segurança, eu imagino que essas informações também sejam muito seguras. Portanto, nós é que vamos construindo as experiências com as decisões diárias. E fazendo um link para o meu primeiro comentário, decisões que são embasadas no conhecimento. Por isso que a doutrina espírita nos assevera, o espírito de verdade assevera, espíritas, amai-vos. O primeiro ensinamento, instruí-vos, esse o segundo. Sim. A gente tem que estudar muito, a gente tem que se instruir muito. Mas eu não estou falando de informação, porque aí é outra coisa. O Alan tratou muito bem disso num seminário que ele fez lá na União no mês passado, não foi, Alan? Ele tratou sobre essa questão da informação, das mídias sociais e trazendo para o nosso momento contemporâneo, tem tudo a ver com o que o Alan também comentou, né? É muita informação e pouco conhecimento para a gente poder decidir adequadamente. Alan, ele fala, os espíritos não podem guiar descobertas, mas eles podem inspirar. Então, eu acho que assim, ó, você fez aí uma provocação entre guiar e inspirar, né? O Wilson, ele trouxe também muito bem trazido aí, vamos falar assim, a questão da autonomia. Então, assim, para eu ser inspirado, eu preciso ter autonomia. Se eu não tiver autonomia, eu sou guiado. Eu sou guiado pela ideia do outro, eu sou guiado como massa de manobra, eu sou guiado como uma pessoa que não pensa, né? A gente precisa desenvolver a autonomia. E o nome disso, o que é ela? Obsessão? Ah, sim. Quando eu guiam, não, né? Quando eu não tenho autonomia, né, alguém está me guiando. De que maneira? Não sei. Aí vai depender de cada um na sintonia que tiver. Agora, olha como é sério isso. Outro dia, a pessoa falou assim, não, porque eu ia num médium lá, fulano de tal, lá, deu até o nome pra ele. E ele sempre me falava o que eu devia ou não fazer. Eu falei assim, meu querido, sabe quem precisa... Se eu encontrar um guru, a vontade que eu tenho é de matar. Porque o guru é aquele que ele... O guru é aquele que mantém a pessoa na anomia. É aquele que mantém a pessoa sem pensar. Ele emburrece a pessoa. Né? Então, tanto é que Sócrates, por exemplo, ele combatia tantos sofistas. O guru hoje é um sofista. É um sofista reencarnado. Cheio de palavras. Cheio de palavras e cheio de alegorias. Né? Então, e quando eu falo matar, porque, veja só, é o corpo físico. É para ver se ele nasce outra vez melhorado. Porque esse espírito imortal, ele está numa encarnação que ele está, além de atrapalhadeira, atrapalhando de muita gente. Há pouco lá, eu vi numa matéria da época, de um guru lá, que ele era guru de muitas, muitos atores globais, muitas personalidades e tudo mais, e ele se aproveitava disso sexualmente com as moças que, nossa, iam atrás dele. Então, esse guru faz isso, né? Então, guiar, ser guiado, é a menor autonomia possível. deseje ser inspirado, vá à crítica, vá atrás da sua informação, não acredite em quem está falando, vá lá na fonte. Outro dia o rapaz falou para mim, não, mas eu li na internet. Eu falei, mas aonde você leu na internet? Vá no livro, filho, a fonte é o livro. Mas mandaram para mim no WhatsApp. Mandaram para mim no WhatsApp. Jogue fora esse celular. Quando eu nasci, não tinha celular, cara. Eu fui comprar meu primeiro celular, eu tinha 19 anos de idade e vivi muito bem sem esse negócio. Agora, a gente está usando essa ferramenta, em vez de nos conectar, de nos aproximar, para perpetuar idiotices. É, eu quero que você convença a sua filha disso, viu? Já estou tentando. E ela está indo bem, meu cara. Mas ontem, quando eu estava lendo esse texto, só para a gente finalizar, para entrar na música... Eu tentei até escrever para um amigo meu um pensamento que o Kardec, aqui, eu imagino que ele quis dar duas conotações. Quando ele fala que os espíritos não podem guiar descobertas, eu acho que ele teve a conotação que esse guiar seria fazer pelo outro, dar informações privilegiadas, o que não seria educativo. Então ele utilizou dois verbos, um numa conotação e o inspirar numa outra conotação. Aí eu fico pensando o que seria inspirar. Como é que um espírito bondoso inspira? E aí eu maquinei algumas palavras e escrevi assim: inspirar assume o aspecto de construir a atmosfera espiritual em torno do escolhido, criando pensamentos, formas, de modo que o encarnado seja alimentado por um conjunto de situações favoráveis às descobertas. Então ele cria toda uma atmosfera, ajuda, colabora, e você, se tiver intuído, se tiver sintonizado, você vai se equilibrar junto com essa atmosfera e, utilizando o seu esforço, conseguir chegar num resultado final. Wilson, para depois a gente ir para a música. Claro, muito interessante, Geraldo, o que você falou. E olha, coincidentemente, ontem à noite eu estive numa festinha de aniversário da minha afilhada, aproveito para mandar um abraço para ela, para minha irmã, que sempre acompanha o programa também, a Karina. E eu conversava com o Renato, um amigo lá presente, meu primo, e falávamos sobre isso. Ele falava que está praticando agora a meditação. Só que meditação não é algo espírita, né? Nós falamos muito em prece e tudo mais, mas algumas coisas que ele ia falando, eu ia tentando buscar entender a parte mecânica do funcionamento da meditação. Ele falou: quando eu vou decidir alguma coisa, quando eu tenho uma ideia na cabeça, eu primeiro faço uma meditação com aquele pensamento, e depois que eu termino a meditação, eu tenho uma outra opinião sobre aquilo, ou coisas diferentes, novas possibilidades me vêm em mente. Geraldo, é exatamente o que você disse agora, né? Quando você se prepara, você se torna acessível para que os espíritos criem o ambiente, ou se participem daquele ambiente que você criou, e possam sugerir, né? Eu não sei como se dá essa sugestão, mas talvez seja assim: olha, analise as consequências desse ato. Será que não poderia acontecer tal coisa? E se acontecesse tal coisa? Eu acho que isso nós vamos recebendo, a gente vai, né, pensando nessas possibilidades. Isso é inspirar, só que a decisão final é por nossa conta. Exatamente. Existe um ensaio do Kardec, né, que ele fala que num primeiro momento nós somos só intuição, seria o nível animal. Então, por exemplo, como que um leão, você dá um prato de carne e um prato de alpiste, qual que o leão come? Ele come o prato de carne. Você dá um passarinho, um prato de carne e um prato de alpiste, ele vai comer alpiste. Como que ele sabe disso? Então essa é a hora que Deus está agindo em nós através da intuição. Você vê que é um nível bem animalesco. Daí o mesmo Kardec, ele fala assim: quando nós estamos mais avançados, mais corrompidos... Olha que interessante a palavra que Kardec usa. Quando nós estamos avançados, mais corrompidos, nós aí temos sensações. Nós vivemos pela sensação. Então, eu gosto, eu repito. Eu não gosto, eu não faço mais. E essa sensação nos deixa muito presos a um comportamento... irracional, porque eu só trabalho por aquilo que me satisfaz. Fisicamente. Aí, quando mais instruídos, olha aí a outra palavra, né? E depurados, quer dizer, quando nós absorvemos as informações e transformamos elas em conhecimentos, Mas você vê, precisa da informação, precisa do estudo, precisa do conhecimento, da ciência, precisa de tudo isso. Quando eu mais instruído e mais depurado, quando eu saio daquele nível, eu passo a ter os sentimentos. E o maior dos sentimentos é o amor. Essa parte do amor é o que estou colocando, não está no Kardec. Mas quando eu passo a ter sentimento, naturalmente eu me inspiro. Quando eu tenho sensação, eu também me inspiro. Mas eu me inspiro para quê? No nível de espíritos que querem que eu busque a sensação. Então, por exemplo, aquele que é viciado em adrenalina, ele está lá sentado na casa dele, daí o cidadão fala assim: ô cidadão, vamos pegar a moto? Vamos dar uma volta de moto? Vamos para a estrada? Não, acelera esse negócio aí, rapaz. Acelera esse negócio aí, você tem poder para isso. Vai, filho. A hora que você percebe, você está 200 por hora com a moto, numa busca de adrenalina, e capota a moto e morre, e aí ele sai fora, né? Porque aquilo é uma decisão sua, né, dele, né? Ele só te inspirou. Então a gente pode ser inspirado no nível de animal, nós podemos ser inspirado no nível de sensações, nós podemos ser inspirado no nível de sentimentos. O que muda a inspiração? O que tem no nosso coração. E aí faz toda a diferença a inspiração. Eu sou inspirado para tudo, inclusive para o mal. Muito bem, 10 horas e 43, adiantamos um pouquinho, pedimos ao André agora que coloque a nossa música de boa qualidade. Sobre o Japão. fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. Ah, dando sequência ao programa Visão Espírita, diretamente da União Rádio Web de Piracicaba. Agora vamos começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo sequencial da coleção de livros da Terezinha Oliveira. Estamos no seu sexto volume, Estudos Espíritas do Evangelho, e estamos no seu capítulo 21, Os Sermões de Jesus. E estamos tendo a felicidade de estudar e dissecar o Sermão da Montanha, que nos outros dois programas foram divididos entre Alain, Luiz, Wilson, e agora continuamos esse desdobramento, esses pensamentos e reflexões. Já dissemos de todas as bem-aventuranças, que foram 7 bem-aventuranças que Jesus se referiu no Sermão da Montanha, e depois a Terezinha, de maneira muito inspirada, ela destaca que ao final das bem-aventuranças, Jesus exorta os discípulos a empregarem as qualidades que Deus lhes deu. E aí já falamos de algumas dessas qualidades: interpretação da lei, ofensa, adultério, juramento e a não violência. E agora recomeçamos com outras exortações, ou seja, o que Jesus falou nos leva a tais pensamentos. Então eu faço um bate-bola, o Wilson, Alain, primeiro o Wilson, e falando do que o Sermão da Montanha nos leva. A Terezinha destaca. E aqui ela coloca todas as referências bíblicas, eu não vou falar que isso a gente perde tempo, mas ela fala que o Sermão da Montanha nos induz ao amor ao próximo. Ele transforma o, abre aspas, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, fecha aspas, em amor até os inimigos, orando por eles e fazendo-lhes o bem possível para sermos bondosos como Deus o é, e não maus como os que não conhecem a Deus. É natural que deve existir uma razão para que tenhamos inimigos, né? E se essa razão não é conhecida hoje, atualmente, ela deve existir, porque não deve ser gratuito. Então essa orientação de amar os inimigos é extremamente providencial. Se a gente reencarna com o objetivo de resgatar antigos comprometimentos, é natural que nós estejamos, que sejamos posicionados aqui nessa encarnação para que estejamos em contato com essas pessoas. E é natural que exista uma animosidade entre elas. A inimizade começa em algum momento. Chico Xavier uma vez disse que o inimigo do presente é um amigo que nós não soubemos cuidar no passado. Isso é, ninguém nasce inimigo. Nasce por conta de uma atitude equivocada, de uma decisão equivocada, por conta do nosso livre-arbítrio. Então, amar os inimigos tem esse objetivo. Quando a gente encontra uma pessoa que a gente tem dificuldade, que ela pensa diferente da gente, que ela nos irrita muito, tem ali um sinalizador para a gente. É aquela pessoa que eu preciso amar, mais do que as outras. Na verdade, eu preciso amar todas, mas aquela especialmente é um ponto de alerta para a gente. Muito interessante. Agora, o Alain, um outro desdobramento do Sermão da Montanha, em que a Terezinha faz o destaque: fazer o bem pelo bem, exibir as boas obras, querendo o reconhecimento das pessoas, tira o merecimento espiritual da ação. Essa semana eu estava comentando isso. A bondade, vamos falar sobre a bondade, né? A bondade toda vez que ela é feita com propaganda, ela perde o caráter da caridade. Ela vira uma barganha. Eu estou fazendo esperando um retorno. Seja ele, não precisa necessariamente ser financeiro esse retorno, ele pode ser de elogio, de qualquer tipo de compensação pelo ato feito. Então nós temos que tomar cuidado, porque Jesus fala que a sua mão direita não veja o que faz a mão esquerda. Quer dizer, nem você mesmo, que é o que ele quer dizer, deve reconhecer um ato de bondade, porque você não deve sentir orgulho disso. É algo que você tem que fazer de forma espontânea. Então quando você fala assim, que você é reconhecido pela sua bondade, olha que coisa séria. Mas você mesmo não pode reconhecer que você faz a bondade. Nem você. Então, o ato de bondade, ele é um ato que deve ser espontâneo em nós, a ponto de eu não perceber fazer a bondade. Olha que coisa complexa, né? Mas é isso que Jesus está querendo falar. Né? É eu fazer por uma natureza que me impele a fazer, e nem eu mesmo dou conta de estar fazendo. E como que se conquista isso, Alan? Com a prática da bondade, e às vezes até que seja no primeiro momento, você sabendo o que está fazendo. Você tem que começar a fazer, mesmo que o outro te reconheça. Você tem que começar a não se cobrar também, né? Quando você está fazendo a bondade e alguém te elogia, quando você está fazendo a bondade e você mesmo se sente bem fazendo a bondade. Não é um problema isso. É melhor isso do que não fazer a bondade, né? Mas a gente precisa treinar dessa forma para um dia ficar espontâneo em nós. Alan, interessante o que você está dizendo. Eu me lembrei aqui de Kardec, eu acho que é no Livro dos Médiuns, quando ele fala sobre a característica do bom médium. Uma delas é desinteresse moral. E sabe que eu custei muito para entender isso? Ele age com desinteresse moral. Qual seria o interesse moral, Geraldo? Seria, eu vou fazer a bondade para ser bom. Mas nem para isso eu posso. Quer dizer, olha em que nível chega. É um nível de entrega tamanha que eu posso querer trabalhar a caridade por conta de ser melhor, adquirir valores. Ainda assim, é uma recompensa que eu quero receber. E não deveria. Não deveria. Mas o desinteresse moral é uma coisa que, para mim, está no extremo. Está no extremo. É difícil, Wilson. É difícil porque é um nível ainda que não é natural. É um nível plus ali, é um nível assim que vai para um outro estágio. Eu acho que talvez no planeta de regeneração, ou os espíritos no nível de regeneração, você vê que o bem prevalece sobre o mal. Essa aí é a orientação dos espíritos. O bem prevalece sobre o mal. Será que é isso? Será que é a bondade começando a ser executada de forma mais natural? Eu fico pensando nisso. A expectativa humana, a razão humana, ainda vive e deseja as recompensas. Nós não sabemos trabalhar sem esperar recompensas. Isso parece que é uma cultura, tá escrito, meio atávico, vem junto com o indivíduo ao nascer, como se fosse um defeito, de um aspecto da evolução, né? Vamos deixar claro, gente, eu vou reforçar. Não é um problema inicial isso. Se você está fazendo bem, mesmo esperando uma recompensa, continue fazendo. Já é alguma coisa. Continue, né? Fazendo, porque tem gente que não está nem fazendo bem, nem por dinheiro. É o primeiro texto, né, Lá? Migalha. Migalha. Aceite a sua limitação e às vezes até de gostar do elogio num primeiro momento. Não é um defeito grave. Veja bem que você está fazendo bem. Agora, se você quer um local a chegar, um nível a evoluir, imagine o dia que você fizer o bem sem esperar nada. Esse deveria ser um motivador de... Seria uma meta, né? Uma meta a ser atingida, mas não pode ser uma meta limitante, né? Sim. Continue fazendo bem. Dando sequência aos desdobramentos do Sermão da Montanha, Wilson, a Teresinha destaca a oração. Ao orar, não fazer com exibição de atitudes e palavras, enfatiza a necessidade de perdoar para ser perdoado. E ensina como orar ao ensinar os discípulos o Pai Nosso. É o combate à hipocrisia, né? A gente vai pedir algo ao Pai. Tem uma passagem nos Evangelhos em que a passagem do servo incompassivo é alguma coisa assim. Alguém chega num rei e o rei faz contas e ele descobre que tem uma dívida enorme e o rei manda ele para a prisão porque ele não podia pagar. Aí o rei se compadece dele e o perdoa. E esse indivíduo sai, na calçada ele encontra um servo dele. Então é o servo que tinha um servo. E o servo também devia para ele, mas uma quantia infinitamente menor. Aí esse também fala: olha, eu lhe devo, mas me perdoe que eu vou conseguir pagar. E ele não perdoa, ele manda para a prisão. Como aquele indivíduo foi pedir perdão ao rei que ele devia, se ele não foi capaz de perdoar o que devia a ele? Aí o rei, sabendo do que tinha ocorrido, chamou ele de volta. E olha que interessante, na passagem bíblica, em algumas traduções, diz que o rei o entregou aos atormentadores. Olha que palavra interessante, atormentadores, verdugos, né? Atormentador, a gente vive uma vida atormentada muitas vezes, totalmente atormentado de lá para cá. Por quê? Porque a gente não consegue perdoar o outro para poder receber do nosso Pai. É um canal que a gente fecha, na verdade. Por sinal, isso é um estudo humano muito sério, que assim, pegaram várias crianças, colocaram num lugar. E aí a criança fala assim: olha, você pode ganhar uma bala e todos que vão entrar aqui atrás de você vão ganhar uma bala. Mas você pode ganhar duas, mas os que vão entrar depois de você vão ganhar cinco. O que você prefere? Mas 99% das crianças falam isso: eu quero ganhar duas. Aí eles passam para um nível mais velho, sai do nível de criança e vai pro adolescente, né? A maior parte dos adolescentes quer uma bala, porque ele quer que todo mundo ganhe igual a ele. Ele não admite que o outro ganhe mais, nem para ele ganhar mais. Olha que louco isso. Isso é pesquisa de psicologia. Eu não aceito duas para você não ficar com cinco. Eu aceito uma para você ficar com uma. Olha que pequenez. Nossa, ainda isso? Muito interessante. Ele está entendendo coisa. O psiquismo humano. E, Alan, para a gente finalizar aqui, fala sobre... quer dizer, fala outras coisas, mas eu vou finalizar aqui sobre o jejum. A Terezinha coloca assim, que o Sermão da Montanha nos leva a pensar: a não fingir, nem exibir aspecto compungido no jejum que se faça. Como jejum entendamos qualquer abstinência, renúncia ou sacrifício feitos com objetivo espiritual. Essa questão do jejum é uma questão que eu penso bastante. Porque nós somos levados naturalmente a querer pensar no jejum alimentar, né? Mas eu penso assim, que o jejum alimentar é o menor dos jejuns. Eu quero ver você fazer um jejum espiritual. Fala assim: eu não vou pensar mal de ninguém essa semana. Não, vamos falar um dia só, uma semana é muito tempo. Não vou pensar mal de ninguém nesse dia. Estava muito distante para mim. Uma semana foi muito grandioso. Né? Ou então vamos pensar mal na próxima hora de ninguém. Exato. Né? Começa com um jejum desse. Começa, né? Com humildade. Começa, né? Com humildade. Começa com um jejum desse. Se você der conta disso, o alimentar é... Eu falo assim que é muito fácil até, né? Porque é só uma questão de treino e se para. Agora, o jejum do não pensar mal é complicado, né? Então, estar aí realmente em jejum espiritual nessa hora não é fácil, Geraldo. E o que ela fala é você... Não, acho que eu vou usar de novo essa palavra, estereotipar, que você está sofrendo por aquela renúncia. Isso tem que ser espontâneo. A renúncia é um movimento da alma e não um movimento do corpo. Eu acho que isso seria o mais importante, não é? Não, exatamente, porque o que acontece, olha só, é da mesma forma, se eu falo que eu estou fazendo jejum, é a minha bondade indo embora. Porque se é um fato, que nem eu saiba que eu estou fazendo aquilo. Agora, a partir do momento que eu propagandeio, né? Ah, eu estou em jejum, porque eu... Nossa, eu não faço mal para ninguém. Olha como eu sofro. Olha como que eu sofro, olha... Ah, que dureza que está a minha vida. Não, para, sai fora, isso aí não é coisa boa, não. Fazer jejum para o bem-estar do nosso país. Então, faça, mas faça quietinho. Não, viu, e é diferente aqui, eu lembrei de Gandhi, né? Gandhi fazia, por exemplo, grandes jejuns em prol da paz na Índia. E ele, apesar dele propagandear isso, ele estava mostrando para os outros a dificuldade que ele estava vivenciando para querer a paz do todo. Então, veja bem, é uma propaganda que visava um bem coletivo, não visava o bem dele. Sim. Tanto é que ele morreu assassinado por essa busca dele. Mas ele livrou a Índia da Inglaterra, que estava ali. 11 horas e 2 minutos, estamos chegando ao fim do programa Visão Espírita. E eu peço as últimas palavras do Wilson. Gratidão pela equipe que me oportuniza esse trabalho. Gratidão ao ouvinte pela generosidade, por nos acompanhar. E o meu desejo de que todos tenhamos uma semana iluminada, repleta de lições, que possamos aproveitar essas lições, convertendo-as em conhecimento, que a gente possa cada vez mais educar os nossos sentidos, sobretudo nessa semana, que vai ser uma semana atribulada, né? Fluidicamente, como o Alan bem colocou no começo, possamos manter a paz nos nossos corações, as nossas convicções, mas respeitando as diferenças de cada um. Últimas palavras do Alan. Eu vou pedir a todos os espíritos amigos que nos envolvam nesta semana. Domingo que vem nós temos a nossa primeiro turno das eleições, que corra tudo em paz, em harmonia, que as diferenças não fiquem a flor da pele, para ninguém levar para frente nenhum tipo de atitude negativa, pesada, e que só a gente discuta ideias, não fisicamente essas ideias. Terça-feira eu faço palestra no Fórum da Caridade e Nossa Salvação, se alguém quiser aparecer por lá, começa às 7h20 na terça-feira. Uma ótima semana, tivemos mais de 45 ouvintes, né, no nosso aplicativo. Das cidades que eu citei antes, faltou só Rio Claro, que também se manifestou aqui, que estava nos ouvindo. Então, foram mais de 18 cidades nos acompanhando. E você que está nos ouvindo, convide seu amigo a ouvir, vai fazendo uma corrente do bem, né? Para que a gente vá atingindo mais corações. Esse programa é retransmitido em alguns horários durante a semana, você pode convidar o seu amigo a ouvir em outro momento. Uma boa semana a todos vocês. E aqui agradecemos ao André Sanson toda a bondade e competência de nos acompanhar aqui. É, a gente fala, mas é ele que coordena todo esse movimento nos bastidores aí. Muito obrigado, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem.